não, eu vou seguir. Jogaram pedras, juntei elas, fiz um castelo. Já não mais ilusório, meu sonho hoje é concreto. Caneta na mão, me expressando no papel. Entre risco e rabisco, sempre aqui fiel. Confesso que pensei em parar, mas prossegui. Muito motivos pra chorar, mas ainda prefiro rir. Não sou famoso, nem estrela da Som Livre. Meu som é livre, não precisa de patife. Fácil nunca será, sei bem, o custo é caro. Mas prefiro o esforço do que ficar parado. Um, dois, três, falar comigo, posso chamar de amigo. Inimigo íntimo, sei bem o que é isso. Caminhando a passos lentos, um dia de cada vez. Entre vitórias e derrotas, viver, essa é a lei. CB minha quebrada, mato e morro por ela. Se um dia trincar o sucesso, quero te ver na plateia. Mas não desisti. Fiz um castelo, firme vou seguir. Jogaram pedras, mas não desisti. Fiz um castelo e firme eu vou seguir. Jogaram pedras, mas não desisti. Fiz um castelo e firmão eu vou.